6606, restrito agora pelo centro Recife, nível 330. Restrito ao 330, agora 606. Com informação Matisse 230 para Aracaju. 230 Aracaju, aguarda. É Portugal 158. Call receive center prix 126 decimal 85. Sonable 125 decimal 45. 126.5 is enable 125.45 FDL 15529. Good night. No 7-4, cópia. Copia, tá. Autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35. Transponda 5152. 230 para Aracaju, via Golf 677. Decola 1-0, curva à esquerda. Cumprindo a Puca, transição Aracaju. 0935 é o controle e 5152 eu transponda para o 1-7-4. Positivo, chamo para push no portão 5. Camarão. Localizador azul 4062. Completando o final, chama agora a torre 118 decimal 620, azul 462. 186, muito obrigado, boa noite. Boa. Oi, Salvador, bom dia, azul 4062. Chame passando Simbra com o check trem. Chamarei Simbra. caso sim, para baixar e travado, azul 4062. Sente autorizado o pouso, pistão no zero, vento de 130 graus com 08 nós, ajuste meio 14, cabeceiro no zero, deslocado em 90 metros. Autorizar o pouso na pistão no zero com 1014, deslocado 90 metros, azul 4062. Salvador, voa 714.5, pushback na chamada. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi. No solo zona 7, livrando a pista, prossegue seu táxi via taxi Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, azul 4062. Alô, Tati, o Gol 9794-89 a bordo, 2:50, alterna Recife. 89 a bordo? Confirma, chefe, 89. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa, chama o ponto de parada Charlie pronto para ingresso de decolagem. Juliette Alfa, chamada na Charlie para decolagem, 7-4. Positivo, a linha decola, o vento agora é de 120 graus com 0,7 nós, ajuste no 0,4. A linha decola da 1-0, gol 9714. Iniciando o gol 9714. 7-4 Declos 2-5, chama controle em 19-35, bom voo. 19-35, muito obrigado. Controle, voo na 7-4 da Gol, uma boa noite. Hoje voo na 7-4, contato na data da 230, saída PUCA. PUCA, 7-4. Na escuta? Torre Gol 896, prossiga. Está ciente do notante de fechamento da pista, agora aos 30? Ciente, solicita pushback acionamento, a posição 08, Gol 896. Ciente, está autorizado, chamar o táxi. Autorizado, pushback acionamento, Gol 896. Alô. No 714, chame agora o centro Recife, ou no 2685 e alterna 12545. 2685, bota. Taxi Gol 1896, uma centena a bordo, autonomia 03110, Fortaleza alternado. Gente, táxi autorizado via Juliette Alfa, pode esperar a Charlie, chame pronto. Livre táxi para o ponto de espera pista 0, Juliette Alfa, Gol 1896. Ponto de espera pronto, boa noite novamente. Livre ingresso além da escola, 130 graus com meia dúzia e 1014 no ajuste. Livre decolagem, pista na zero, boa noite novamente. Controle Salvador, boa noite, Abjet 6746, sim, informação alfa, passou nível 1960, desceu para o nível 1950. 6746, identifique. Chegada Mari, desce até 2000 pés. Identificação, Mari, desce para 2000 pés, a Abjet 6746. Correto, altímetro em Salvador, 1014. Ciente, Abjet 6746. Decolou 36, chama controle 1935, vovô. 935, muito obrigado, boa noite, Gol 1996. Controle Salvador, Gol 1896, Pucaracaju, boa noite. Boa noite, contato radar, Sado 350, Gol 1896. 350 sem restrições, Gol 1896. Correto. Webjet 6746, a informação do ativo agora é a Bravo, com a pista 10 fechada. Vamos ver, vamos iniciar agora uma vetoração para o seu interceptor, a final da pista 17, para pulgar visual, ok? Positivo, aguardando vetoração para a pista 17, Webjet 6746. Afirmativo, dá presente, eu vou ir na proa agora 040, Web 6746. Proa 040,